divertir, alegria geral, e o samba duro vai comer. Cavaquinho! Vixe Maria, vai pra lá, assombração. Vixe Maria, esse é o meu lugar. Vixe Maria, sai pra lá, assombração. Vixe Maria, daqui não sai mais não, assombração. Tu sai pra lá, nem olho gordo é que vai me derrubar. Não adianta me azarar, eu já cheguei e agora vou ficar. Assombração, tu sai pra lá, é olho gordo é que vai me derrubar. Não adianta me azarar, eu já cheguei e agora vou ficar. Vixe Maria, Maria, sai pra lá, assombração. Vixe Maria, esse é o meu lugar.